Hoje eu resolvi abandonar o crime. Vou esquecer a discórdia, aposentar meu calibre. Por várias vezes induzido, guiado pelo mal. Quem provou desse veneno sabe que é letal. O coração trancado a 7 chaves. Ouvi meu pai me chamando de covarde. Pra minha família eu era ovelha negra, que sacava e atirava com frieza. Nem mesmo a morte de um parceiro com 6 no peito me fez mudar de vida, tomar um jeito. A sede de vingança me controlava. Enquanto eu não jogasse o safado eu não parava. Daí pra frente arrumei altos atritos. Perdei na cinta, eu não andava mais tranquilo. Mas com o tempo você vê a ilusão. UTI, cicatriz, treino no pulmão. 20 gramas de farinha na noitada. É igual seu corpo saindo ali de maca. Insatisfeito com a vida, assim eu seguia. Não dava ouvidos o que minha mãe dizia. Continuar no crime, não tô afim. Deu mancada, ladrão vai subir. É hora de abandonar o crime. Abandonar o crime. Continuar no crime, não tô afim. Deu mancada, ladrão vai subir. É hora de abandonar o crime. Abandonar o crime. Quem vai te ajudar na hora da morte? Quem vai te proteger do rombo de 9? O desejo de alcançar bens materiais me fez um sangue frio, um ladrão eficaz. Mas aí, não ganhei nada com isso. Agora tenho que arcar com prejuízo. Já acertei o dedo em um safado. Corri atrás do prejuízo chegado. É difícil, eu não queria assim. Mas foi o mano meu que deram fim. Quem tá de fora pensa que é vantagem. Troca a família pela bandidagem. Espero que um dia você aprenda que troca tiro com a polícia não compensa. Atitude de sobra, um calibre da hora. Discípulo do crime, aqui não tem glória. Demorou, mas agora eu tô ligado. Minha moral não escorre pelo ralo. Aí bandido dei um tempo com a farinha. Quero encontrar a minha autoestima. Continuar no crime, não tô afim. Deu mancada, ladrão vai subir. É hora de abandonar o crime. Abandonar o crime. Continuar no crime, não tô afim. Deu mancada, ladrão vai subir. É hora de abandonar o crime. Abandonar o crime. Quero uma vida digna, sem furtos, sem assalto, flores no túmulo. Aí compadre, eu vou sair da esquina. Chega de decepção pra minha família. Nunca é tarde pra pensar em recomeço. Já sentei o dedo e paguei o preço. Não quero mais saber quem é o mais bandido, muito menos quem é o mais cabrito. Lá na quebrada, pilantra vai pra cova. Lá na área vacilou, sangue jorra. Por isso pense bem, não durma no barulho. Se não é óbito, caixão defunto. Corpo furado no fundo da barragem. Ponto final, menos um covarde. Eu dou valor no moleque que tá de boa, que tá no trampo e respeita sua coroa. Já tive altos ferro, carro do ano, farinha pra caralho e altas puta embaçando. Hoje é diferente, não tenho nada. Só uma cela, 20 caras e uma privada. Continuar no crime, não tô afim. Deu mancada, ladrão vai subir. É hora de abandonar o crime. Abandonar o crime.